Depois de tanta burocracia, eu acabei sendo vítima do meu próprio sucesso. A gente já passou por tantas cobaias até agora. O Franco vai ficar muito rico com toda a nossa demanda. Tá muito claro que humanos não toleram exposição a Ethereum sem algumas consequências. A questão toda não é só a parte genética. Tem alguma coisa na psique que eu ainda não entendi. Eu não sei nem se o Strauss sabe. Eu confio que o Duffer vai descobrir logo. Os projetos mais avançados hoje são sobre as mutações físicas. As transformações são horríveis, mas as cobaias acabam com uma força sobre-humana e se tornam mais tolerantes ao Ethereum. Essas formas primitivas começaram até a ter sinais de sentidos acusados. Se a gente fizer que eles sigam ordens, vai ser perfeito. Eu não tenho dúvida que dá para sintetizar um humanoide refinado para proteger a humanidade de ameaças. E quando eu fizer isso, não vai mais ter burocracia para mim.